Atenção, atenção! Bate na palma da mão! A quem tá aqui? A quem tá aqui? Pericão! Com a gente porque nossa vida é curta. Não fica de bobeira que o mal vem e te cutuca. Nosso pagode pode ser a solução. Samba com a gente, não pode no outro, qualquer samba dolente. É desse jeito que a gente fica contente. E a galera bate na palma. Bate na palma. Vai fugindo do meu peito. E a alegria se abriga e é perfeito. E não deixa espaço pra solidão. Se liga aí, a felicidade pode vir no miudinho. Um, um, um, Pelican, Tiaguinho. O samba faz bater mais forte o coração. Vamos, vamos! Nossa vida é curta, fica de bobeira que o mal vem te cutuca. Nosso pagode pode ser na solução. Samba com a gente, no pote do alto ou qualquer samba dolente. É desse jeito que a gente fica contente. E a galera bate na palma da mão. Se abriga e é perfeito. E não deixa espaço pra solidão. Se liga aí, a felicidade pode vir no miudinho. Não, não, não, Pericão, Tiaguinho. O samba faz bater mais forte o coração. Tiaguinho!